Vazio 443, paciente que a pista 1-0 está fechada. Confere, vai decolar da 17. Obrigado, se estiver estacionamento, chama para o táxi. Salvador, bom dia, Rosana, 3295. Lima, Mike, Quebec, me chama na Quebec para ingresso na 197. Salvador, Salvador, é o Mike X-Ray India, Mike 3. Mike X-Ray India, prossiga. Solicitando a utilização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pelo pessoal da empresa. Estou ciente, reporte ao término. Muito obrigado. Salvador, bom dia, tá? 3295. 3295, bom dia, pro Galeão, nível 380. Nível 360 de comando, Galeão. Gente, mantém-me, escuta e aguarda a cópia. Afirmativo, após a abertura da pista, nós estaremos operando em toda a extensão, tá? Afirmativo. Obrigado. Whisky Gillette, Índia, prossiga. Onde é a torre? Whisky Gillette. Whisky Gillette, Índia, estou recebendo essa mensagem intercortada. Para falar a verdade, eu não entendi nada, que veio muito baixo. Whisky Gillette, Índia, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Gente, para informação, eu tenho o Mike Whisky Índia em marcha lenta e acionado no pátio 3, está autorizado o push, reporta na para ingresso no pátio principal, Whisky Gillette India. Reportará para ingressar no pátio principal, Whisky Gillette India, grato. Autorizado a alinhar no terno 7, após quando pronto para decolagem azul. Alô Salvador, Webjet, Juliette Eco. Whisky Juliette Eco, mantendo escuta aguarda, por gentileza. Afirmativo. Mantenha, me escuta e aguarda para decolagem 4433. ...4433, tem livre decolagem da 17. O vento agora é de 1,50 graus com 9 nós. A 33 decolou 35, 119,8 controle. 19,8, 4433, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, azul 4433, cruzando 1200, está na hora. Whisky Juliette Eco, prossiga. É solicitação de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Para informação, eu tenho o Whisky Juliette Índia que já foi autorizado. Está autorizado o push no pátio 3. Reporta na sede do pátio principal. Afirmativo, reportarei. Whisky Juliette Índia, confirme o fing aqui para o seu processo. Torre, posição 04, já estamos aqui na saída do pátio 3, aguardando a autorização para ingressar. Está autorizado, reporte ao término, Whisky Juliet India. Reportará ao término, Whisky Juliet India, grato. Tá 3265, pronto, cópia. 3265. Está autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, Lenda, Bidev. Em Bidev, intercepta P November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4 e Toquim. Aciona 5501 no transponder, 119.8 controle. Galo 360 para o Galeão, decola da 10, com curva esquerda, saída, del, saída da El, Lida, Bidev. Após Bidev, Upper 987, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo Upper Zulu 14, Toquim. Transponder 5501, controle 1998-3265. Cotejamentos corretos, quando pronto para o push aos 08. Uma próxima, 3265. Solo Salvador, é o Tan Mike X-Ray India, que palma tem um dia do motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, X-Ray India. Tan 3265. Prossiga. Quer confirmar, é da El, transmissão de NER? Não, você vai cumprir saída da El. Após da El, você vai voar Leda. E após Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ok, então da El, Leda, após Leda, Bidev. Muito grato, tá 3265. Fala, Salvador, Juliette Eco, pronto para ingresso, patrona. Singer 03? Afirmativo. Está autorizado, reporte ao término. Afirmativo, reportarei. Informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Grato, bom dia. Bom dia, Índia. 4033, vou direto na Bride. Salvador, Juliette Eco, considere término de reboque, obrigado, um bom dia. Bom dia, eu e Juliette Eco.